Los laser approach ILS 6 runway 10, Argentina 1910. Adicional 1-9, Virgo Tower, ciclo 118, small 905. 118-905, come on, madam. Polo Tower, Argentina 1910. Localizer ILS 6 runway 10. 49, chame o centro de ciclo, frequência 95 decimal 1, alternativa 23 decimal 8. 251, 238, bom, 349. Right, Alpha, Julie, 10-11. Right, Alpha, Julie, 10-11, 1-9-1-0. 2221, prossiga. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via autozulo 10, Taubaté, nível de voo 320. Saída São João, no transição morte, vai decolar da pista 10, fazer decolagem, primeira curva direita, transponde 5062, controle 120, decima 80. Confirmando a saída de São João no meio da Mótima. São João no meio da Mótima, confirmando a 317. Correto, sendo pronto. Correto. Trabalhador, muito bom dia, passando 2221, centro da Índia, acolhendo a sua barreira. Passando 2221, autorizado para Barreiros, rota com João Plano de voo, nível de voo 160. Saída Momo, transição da CAP, decola da piscina 0, fazendo colagem primeira curva esquerda. Transponde 5060, controle 120, decima 80. Autorizado Barreiras, nível 160, saída Momo, transição da CAP, primeira curva esquerda. 5060, transponde 208, pelo controle. Passando 2221, correto, sendo próximo da CAP 3. Falamos para a situação, 2221. 3221, mandando essa informação, não cumpre o gradiente ETC, saiu da bola. Gente, passou no 3221, cumpre o inferior. Gradiente inferior, 3221, atrás. Good morning, Argentina 19911, position 11 with the information 3402 Ezeiza. Argentina, standby. Passando 2221, no parte 3, cordão com o tipo de sol, chame para o espaço. 7221, chamando para o espaço. Mexicano 3171, portal 10, autorizado, sanitário. Passarei 2221, solicito táxi, CAD 64, autonomia 4 horas e 40 minutos, alternativa sem atraso, travo com meu. 2221, autorizado, o táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte 3, parte 1, táxi da Índia, ponto de espera, reporte pronto, QNL 1006. Autorizado, táxi, até o ponto de espera da 10, parte 3, parte 1 e pela Índia, 2221, 1096. Autorizado o táxi, tá bom, espera da pista na 0 via parte táxi da Índia, o posto será reporte pronto, que é legal na 0 no meia. Tower, Argentina 1911. Argentina 1911, 1 minute, stand by. Standing by. Passando 2221, autorizado, linha aérea do colar, pistão 10, vento calmo. Autorizado, linha aérea do colar, pistão 10, 2221. Aí, tu vai olhar na 111, copy. Estabelecido na estradora de Salvador 71 milhas a nordeste. Somente mantém a cruz de bom e retorne ao descida. Cruz de bom, parcial. Right turn is called 5072, Salvador de Parque 1202 Decimal 8. Clear Salvador de Seiza via Unifor Tulu 44, the flyer flight and route by level 340, Sambo 1 departure, dog loop transition, departure runway 10, after departure right turn, Fox 5072 and departure frequency 120 decimal area, Argentina 1911. Argentina 1911, we're the correct, you call me ready to start up and push back. Call you ready to push back and start up, Argentina 1911. When is that going to start from? 3171, autorizado, linha 1, pista 0. Passando 222, 1, decolar 224, chama controle 120, decimal 80. 1080, bom dia, passando 222. Senhor Salvador, muito bom dia, passando 222, 21, decolado, Momo. Bom dia, passando 221, contato na testa da estrela da decolagem. Também já foi da Momo para o nível de voo, né, 0. Ah, subida para critério. 7, passando 22, vamos subir a critério, a lembra da instrução? Eu tive o critério. Ok, critério. 22, 21, para o 60. A 25 descida, 4.7 com ajuste no 0 no 6. Na 3171, autorizado, a 0, vento calmo. Minha 225, eu vou na frente de Selu. Qual é a possibilidade de coordenar direto do destino para o 221, 22? Positivo, agora no instante. Graças. Sal 3171, no decolar 227, chama o controle 120, decimal 80. Controle Salvador 2080, bom dia, Sal 3171. Salvador, muito bom dia, Sal 3171, cruzando o domínio, satisfação com o 1, não. Sal 3171, contato radar, salve registro de aviação voando, nível de voo 320. 320, aviação voando, Sal 3171. Posso estar de medo, Sal 3171? Após 2000, autorizado, direto Barreiras. Autorizado direto Barreiras, saiu 221, grátis pela colaboração. Francisco Vitor, esquerda pro azul e 115, 215 limite ao lock. 225, descida até 2000, ajuste no 0 no 6. Já 2000, 0 no 6, 6, 2, 2, 2.